Palmeiras, Tango Alfa Papá, boa noite. Qual o nível para Guarulhos? A 3-0 será coordenado. Aguarde um instante para a Copa. Qual a parte que se encontra, o Tango Alfa Papá? Ok, ciente, aguarde um instantinho para a Copa. Boa noite, Web 6747. 6747, eu tenho aqui já aprovado 340 para Guarulhos. Aguarde um segundo para a Copa. Pois não. Tango Alfa Papá na escuta, para qualquer. Alfa Romeo, Tango Alfa Papá está autorizado para Guarulhos, o nível 430 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva. Perdão, após a decolagem da 17, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5537, o controle opera em 119.80, contagem. Tango Alfa Papá, correto, só confirmando, decola mesmo da 17? Correto, estão chamando para o acionamento Tango Alfa Papá, o QNH 1016. 2 identifica 390 vigilância, Salvador, Lima, Recife, 12685, Bono 72. Muito boa noite, Eltan 3305, posição meia dúzia, pushback, acionamento. Está livre, pushback, acionamento no portão 06 dúzia, reporte para o táxi, QNH 10 ou no 6. Livre, pushback na meia dúzia, chamará para o táxi, Eltan 3305. Tem a cópia do 67407? Pois não, 6747 está autorizado o nível 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5530, controle em 1980. Contrige. Ativo. Autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 58. Decolagem da pista 10 com curva à direita, saída Gole, Gonza. Aciona 5530 e chama 1980. Correto, 6747, chame pronto para o puxo acionamento. Chama lá, obrigado. Santana 3305, 2 horas e 55 de autonomia, 127 pessoas a bordo, alternando Natal. Está livre o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, chame pronto para a decolagem, QNH-1016, o TAN 3305. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama 183, não, chamará neste ponto, ponto de espera, TAN 3305. Salvador, 6747, para puxar o acionamento na posição 4. Web 6747 está livre, puxa o acionamento no portão 4, chama para o táxi, que negar 1016. 1016, chama lá para o táxi. espera da 10, pronto para decolar, outra 3305. A 3305 está livre, a linha é decolada 10, o vento é de 170 graus com 99. Livre, alinhar e decolar na 10, na 10 na 3307. Todo lado. Vento 170 com 10 nós. Só aguardando a aeronave da companhia terminar a decolagem, só um instantinho para compra, já está aqui autorizado 330, Maceió. Você está batido, Maceió. Decolou os 3-1, no chama o controle 1980, tem um bom voo, uma boa noite. Controle 1980, muito obrigado, boa noite também, até a próxima. Então 3178 na escuta para cópia? Sempre, prossiga. Então 3178 está autorizado nível 330, Salvador Maceió, pela Upper Whisky 58. Decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5542 e o controle 119 decimal 80, corteje. 3178, autorizado Maceió, nível 330, aerolinha 358. Decola com curva à esquerda, o Caracaju, aciona 542 e controle 3198. Tutão 3178, chame quando pronto para o puxo e acionamento no portão 07. Chamará. Ao controle? Na sua escuta. Gente, contato radar passando nível 040, subou nível 0370, correção, na saída Puca. Na saída Pucaracaju 370, tá? 305. 16 é o ajuste. Ciente, chama lá no ponto de espera para decolagem 6747. Pronto, 6747. A linha decola da 10, o vento é 180 graus com 9 nós. A linha decola da 10, 6747. A 3305, Summit Centro, Recife, 12685, 12545. 12685, 2545, muito boa noite, da 3505. Boa noite. Aqui. China 1911, stand by to copy flight level 3802, Sierra Alpha Bravo Echo. Abigail 1318. Objeto 6747, decolou os 37, chame controle 1935, perdão, 1980, tem um bom voo e uma boa noite. 1980, obrigado, boa noite. Argentina 1911, ready to copy. Isso é 6747, contato radar, saída Gole, voo nível 340. Saída Gole para 340, 6747. O Echo initially via Upper Whiskey 58 and after in accordance to the flight plan route. After takeoff, right turn, Goli departure and Gonza transition. Squawk code 5540 and departure control frequency 119.80. Read back. Okay, Argentina 1911. Cleared flight level 380 to Sierra Alpha Bravo Echo. The first airway, Upper Whiskey 58. After takeoff, runway 10. Right turn to Golly departure. Golly is Golfi Oscar Lima Echo departure. And Gonza transition. Golfi Oscar November Zulu